Johnny Boy, deixa eu fazer um negócio aqui fora do script rapidinho. Ah, acho não. Vê se alguém reconhece isso aqui. Demissões em massa, festa em Gaza, um carnaval. Obama encontrou Bina, cocaína na Universal. Solos de bazuca, com Sivuca, um festival. Pode ficar à vontade, Johnny Boy, na segunda voz. Funk no convento, Papa Bento, curte o seu metal. Crise no porno, frota negou um bacanal. Dengue na Coreia, gonorreia no Senado Federal. Papá, papá, papararará, papapararará. Quem souber canta junto. Uma versão romântica da nossa canção mazorca. Vamos fazer a última agora, né, Johnny?